775, Mars Clock Identity, clear the bomb for arrival, descend 4,000 feet, KNH 103. Estabilizado a 3 milhas de distância. Estabilizado, 6212. Continua a aproximação, 5218, aguardando. Fechamos o solo em 121 decimal 9. Pode ir para a via Fox, 9. Pode informar o horário calços fora do seu plano? Aguarde. É o 06 da próxima. Devemos ter o seu plano entre 5 e 10 minutos. Aguarde o 2224. Aguardo, obrigado. 228. Afirmativo. 10 pacientes da VIC, você teria autorização para Rio de Janeiro, 340? Temos o 360 pré-aprovado, aceito? Afirmo, aceito 360. Subjet 5827, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, seguro Upper Zulu 16, saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5519, coteja. Perdi o número do transponder, pode ir do transponder. 5519. Cúmulo. Autorizado. 350. 10, olha no via permanente 87, a segura após o aperfeiço do Romeu, de Dev, controle de saída 119.35, vai acionar 151. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Afirmativo, chamando para pushback acionamento, confirmando é gole de Nerna. Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev. Paulo Salvador, boa noite, é o TAN 3560. TAN 3560, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette, o 3560. Salvador, boa noite, TAN 3662, informação Vitor. 3662, controle de Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 10013. 050 na Duna, na Mare, poderia voar Duna da frente? Aguarde. 3858, desça para 2000 pés, altímetro 10013. 2013, 3858. Direito 52, ano 8, no solo aos 3 anos, libera a direita e chama o solo 1219. Direita 1219, 5218. Um 57, rota direita ao 5218. Boa noite, 5218. Rota direita, estação de Mota 13. Alfa Juliette, remota 13, 5218. Estabilizado 6202. Torre 118, décima 612. 186. Salvador, boa noite, F5723, está cruzando 210, autorizado 60. Objeto 5723, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari, altímetro no 013. 070 Mari, ajuste padrão, F5723. Alfa 1 a 12 de nós. Livre pouso na 10, China 62 no 2. Sim, 03, aguarde o ATR da tribo passar retaguarda, pode estar autorizado para o feedback acionar. O ATR da tribo está autorizado, está 36 da tribo. Repórter estabilizado. Será estabilizado 3.25. Florida West 7755, descend to 3000 feet, altimeter 1013. Clear to 3000, 1013, the altimeter Florida West 775. Meia dois, autorizado nível, autorizado descer para 4.000 pés, altímetro 10013. 6212, no solo alto 35, libera a direita, chame o solo 129. Direito 129, 6212. Objeto 5723, autorizado 5.000 pés, altímetro 1013, reduz a velocidade 2309. 5.000 pés, ajuste no 0.1.3, vai reduzir para 2.309 nós, confia? Ah, sim, redução 2.309. Florida West 7755, clear left final approach runway 10, descend to 2000 feet, report established. Clear to 2000 feet, Okay, clear the 2,000 feet, understand, clear for ILS X-ray approach, runway 10. Clear ILS final approach, runway 10. Roger, fly to West 775, moving for the tablet. Estabilizou 3850. Torre 118, West 1612. Exatamente. Capitão Gangster, ferra controle de Salvador. Boa noite, 85, boa noite para Guarulhos. Pronto para campeão nível 360. Prossiga. Torre 3850, baixando travado, final 90. 0, primeira correia direita. Saída da El, Lila Pandida B10. Controle 199, decimal 35. Transponder 5506. 03850. Lado 360, informe 50, decolando da 10, com curva para a direita da Elbe 10, 1935, 5506. Boa noite, 85 da El, lida para a Lida B10. 5 para o feedback do Senado. Ok, está programado então da El, lida e B10, hein? Afirmativo. Ok. Solo 212, onde está Juliette? 6212, se o portão é remoto a 12, após as 2 da tarde passar, prossiga até o ponto de espera da 90. Ok, remoto a 12, está aguardando a passagem do rebaixamento, vai chamar 6212. Prova 3603, prossiga 133 a bordo, galeão 410 já para mim. 3603, táxi ainda até o ponto de espera, lá 18612, ajuste-me 3, bom voo. Ponte espera 1863, obrigado, boa. Só confirmando, PD é 199? 133. Seguindo 4000, TAN 3662. TAN 3662, desça para 2 no pés, altímetro 10, 13. 2013. Jet 723, desça para 3 no pés, altímetro 0013. 3 no pés, 1013, web 5703, olha. Sempre para 2? Salvador, passar em 2224, sempre tem informação isso. Passar em 2224 para Juazeiro, só um minutinho. Para a cópia. A escuta cópia é grata. Então, 3662 autorizado a final do procedimento LS com Conception 0, reporte estabilizado. 3662, 5 autorizado X-ray, 1-0. 0-1-0-1-3, landing clearance, o Florida West 775. Eu queria para Florida West, 1858. Boa noite, taxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, tá 3-2-5. 67 a 07 milhas da 10, agiliza as manobras autorizadas a alinhar e decolar da 10. O vento é 140 graus, 10 nós. Considere, está alinhando a 3 meses. Ok, o Florida West 775, stand by landing clearance, we have Airbus A320 taking off now. Standby, Florida West 775. 2224, a sala voltando? Escuta só na passagem 2224. Confirme a rota que consta no seu plano de voo, por gentileza. Normalmente é saída via frote, entendeu? Direto do Juazeiro a ponto. Ok. Eu só preciso saber a rota que consta no plano. Câmara, por favor. Florida West 775, Bitland Runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Bitland 10, Florida West 775. Otan 3603, decolado aos 43, chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Comente. E ainda também não tem nenhum balizador nem freio. Ok, vou comunicar em infra-aero, vou só bastante por gentileza. Prato. Salvo Salvador, passarei com 2224. Prossiga. A rota proposta, a Pêndulo 9 até a posição Bangu, após November 250, até depois direto em Juazeiro do Norte. A Pêndulo 9 ou a Pêndulo 19? Desculpe, a Pêndulo 19. Ok, a Pêndulo 19 confere para Juazeiro. É falando da pista 10, curva esquerda, mão sorti. Controle 1935, 5597, transtorno. Estimativo para instrumentos para Juazeiro do Norte, na Pêndulo 19, Bangu. Mão sorti será seguida, 5517, para ele transponder para o passarelo 2224. 2224, primeira curva esquerda, sempre para feedback acionar. Uma curva esquerda após a decolar, chamará para feedback acionar. Passarelo 2224. Negativo, temos a Airbus na final da 1-0. Reporte Itapuã. Aviso álcool mesmo. Reportará Itapuã e aqui a Serra. Essa torre 1813, eu não entendi o alternado. Alterna com sim. Autorizado o táxi aí de ponto espera 186, gol 16, 113. Confuso então, bom voo. Obrigada, bom trabalho. Guarde liberação para o pouso, ajuste a 1013, temos um helicóptero à sua direita na linha litoral, mantendo 500 pés, não interfere no pouso, aguarde pista livre. Visual com o mesmo, aguardando pista 3662. O Florida West 775 on the ground at 45, clear on the next right, and call ground on 121 decimal 9, good day. Florida West 775, did you copy? Yes, next right and over ground 219. That's right. 12.190 Aracaju, decolada 10, esquerda, Pucajamo direto, 1935, 5516. Seu Yankee ACS autorizado, cruza na retaguarda do Sancho. Aguarde. Mão meia dúzia. 286, boa noite. Boa. Livre, pouso 10-3662. Yankee ACL, eu tô com vento aqui de 140 graus com 9 nós. Eu tenho um tráfego adicional que é um Boeing da Webjet na final também, da 10. O senhor tem condições de fazer o pouso pairado sobre a cabeceira 35? Tem condições, senhor. Vai direto pra 35, então. Ok, chame na final da 35, Yankee ACL. Final 35, Yankee. Torre Salvador, boa noite. Objeto 5723 a 3 milhas. Para externo. Boa noite, Web 5723. Continue na aproximação e aguarde pista livre. O ajuste é 1-0-1-3. Ajuste padrão, aguardando pista livre 5723. Cuidado 90, da Cajuda 10, a primeira manobra à esquerda, ponta de TT 1935 e o transponder 5516. É o 5216. 5216, correto. Separa o pushback acionado. Florida 775 degrees. Go ahead. Regard the last instruction. Taxi via Alpha, Kilo, apron number 3. Okay, Alpha, Kilo, apron number 3. Florida 775. Então 3662 no solo 47. Libere na Taxi Fox agora à direita e mantenha o ponto médio da mesma. E fique atento ao 767 na Alfa e chame o solo 1219 no ponto médio. Sente visual, é manter 219. Guilherme Serra Serra avistado, está livre o pouso pairado sobre a cabeceira 35, o vento no 40 graus 9 nós. Tá ciente, Serra Serra. Web Jet 5723, tráfego à direita, um Robson, um esquilo, tá, vai pousar pairado na cabeceira 35, não interfere no seu pouso. Está livre o pouso na 10, o vento é 140 graus 9 nós. Livre pouso 10, 5723. Bro. Flórida. 3662, dê passagem ao Flórida, após prossegue na Alfa e reporta antes da bilhete, previsto portão 8. Gente, mantém, previsto 8, seguindo o Flórida. No 6113, observe o banco da Webjet na curta final após estar autorizado a alinhar e manter a 10. Seja após o tráfego, alinhe e mantém a 10, gol no 6113. Está na final da 35, Yankee Sierra Serra. Gente, Yankee Sierra Serra, chame no solo controlado. Chama lá, pode prosseguir a baixa altura até o pátio 4? Afirmo, após o pouso está autorizado, tá? Com a baixa altura, o Yankee Sierra Serra. Yankee Serra Serra, considere seu solo ao 50, está livre o táxi para o Pátio 4 e ao estacionar, frequência livre. Serra Serra, ciente, grato, boa noite. Boa. Web 5723 no solo ao 50 e libera a direita chamando o solo 1219. Libera a direita, solo 1219, Web 5723. Autorizado o feedback sinal 2, iniciou de imediato, Web. Afirmo. Ok, chama para o táxi. Chama para o táxi, iniciando de imediato. Salve Salvador, gol no 885 para o táxi. 170 a bordo 410. Alterna Galeão. 3662, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, autorizado. 1885, após o TAM, barquear no 8, prossiga até o ponto de espera. Lá 1862, Rio 63, bom voo. Possível, após o TAM, prossegue até o ponto de espera da 10, lá 1182. 1186, uma boa. Sol Salvador, Webjet 5723, livrou a pista. Web 5723. Boa noite, Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, antes da Juliette, reporte antes da Juliette, Webjet 5723. Número 3, tá decolado ao 52, chame o controle 1935. Controle 1935, número 3, boa noite. boa noite, Gol 1613. Gol 1613, boa noite, contato radar na decolagem. Subo nível 360 na saída Golio Transnorte. Seja autorizado subida 360, Golio Fito, Gol 1613. Controle Salvador, boa noite, XNM 310, isso. XNM 310, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 1014. Identificou 050, 690, 10. Você está pequeno de esquerda? Solo Salvador 57 está pronto para o táxi, está com 51 a bordo. 4 horas, coisa, 3 horas e 43 minutos de autonomia e alternando Guarulhos. E a Índia Web? Ponto de espera 18.6, ajuste 1.3, bom voo. 1.3, 118.6 no ponto de espera, muito obrigado, boa noite, meu. 5723, após o gol, prossegue para o portão 5. Após o gol, prossegue para o portão 5, Webjet 5723. Salvador, boa noite, Web 5827, essa próxima ponto de espera está pronta. Gente, Web 5827, está autorizada a alinhar e manter a 1-0. Alinha e mantém na pista 1-0. Web 5827, ao alinhar está livre a decolagem da 1-0 e o vento é 1-40 graus, 1-0 nós. 37 do vento, alinhar está autorizado a decolagem do objeto 5827. Torres Salvador, muito boa noite. Gol no 885, no ponto de espera pronto. Gol no 885, ciente, boa noite. Autorizado alinhar e manter 1-0. Alinha e mantém, bicho no 0 no 885. Web 5827, decolada 56, chama o controle 1935. 1935, boa noite.